Pode se assentar. Coloca o seu coração no santo, santo, santo dos santos. Aleluia, Jesus. E chega com nós nessa oração. Nessa oração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor vertido naquela cruz. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. De nada vale sem o amor que é minha fortaleza. Quem ama tudo, sofre tudo, crê tudo, suporta. Ter amor no coração é a coisa que mais importa. Existe alguém que me amou primeiro, que se entregou como um cordeiro, venceu como um guerreiro. Aleluia. E hoje eu guardo dentro do meu coração a sua palavra, o seu amor e a minha gratidão. Ainda que eu falasse homens sem amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, toda fé sem amor. É desse jeito. Se você tiver amor, você pode quebrar as muralhas espirituais. Você pode mudar o cativeiro daquela pessoa que você ama. Agora, se você tiver soberba, se você se achar vaidoso, se você for o melhor, você não consegue nada. Então vamos ver. Deus capacitou Salomão, Deus capacitou Davi, Deus capacitou Jeremias. Sofreu, sofreu, sofreu, mas foi capacitado pelo Rei dos Reis. Agora eu te falo, sem amor. Se amor, Jeremias conseguiria sofrer como ele sofreu? Aleluia. Não, mas ele sabia que a sua vitória estava no céu, que a sua vitória estava na segunda morada, que a sua vitória estava com o Senhor. Quem pode, abre o seu coração e receba um amor soberano nessa noite. Ainda que eu falasse, aleluia, a língua dos homens, sem amor que eu tivesse o dom da profecia, com toda a fé sem amor, você não é nada sem o amor, irmão. Ainda que eu falasse a língua dos homens sem amor, as palmas louvam o Senhor Jesus. Se é para Ele, pode ser mais alto, porque é Ele que te capacita, é Ele que te dá amor, unção, liberdade e autoridade. E é em nome dEle que você quebrará todo jugo e toda consagração maldita foi declarada contra você um dia. Glória a Deus. Aleluia.